Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 68 e peço apoio de todos na divulgação do nosso canal e conto também com a sua inscrição. Ativem todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema espinhoso, um assunto sério, mas muito pertinente para o atual momento. Vamos escutar o relato de uma moça que infelizmente tirou a própria vida. É um relato aí feito através de psicofonia pela mediunidade de Rafael Queiroz. O relato é incrível e muito importante. Lembre-se que há um tempo atrás, Divaldo Franco alertou que o suicídio seria uma das principais causas de morte em 2025. Estatística prevê que no ano 2025 a maior incidência de óbitos será pela depressão. E a maior incidência de causa do óbito, o suicídio. Por quê? Porque nós somos vítimas de três fatores da nossa cultura: a ansiedade, o medo, a solidão. A ansiedade. Temos um vídeo com esse tema cujo o link encontra-se no card acima. É um tema pesado, mas que precisa ser falado. Sendo assim, vamos aprender com quem passou por essa experiência. Uma das motivações da criação desse canal era o de dar voz àqueles que partiram antes de nós. Por isso esse nome, Mensageiros do Além. Vamos fazer jus ao nome do canal e abrir espaço para que possamos aprender com aqueles que já não se encontram mais entre nós fisicamente. O canal Diálogo com os Espíritos, do Jefferson Viscardi, faz esse papel de dar voz aos espíritos. Ele entrevistou um espírito há um tempo atrás, cujo a mesma tinha tirado a própria vida. Um guardião evoca o espírito em questão e faz uma série de recomendações para aqueles que assistem. Dentre as recomendações estão a de não fazerem isso sem autorização da espiritualidade e de não fazer evocações de espíritos em locais despreparados. No primeiro vídeo com essa temática, eles entrevistaram um espírito obsessor, cujo também fizemos um vídeo que vocês poderão assistir no card acima, e o relato que ele dá é igualmente impressionante. Claro que tudo é feito com o intuito de aprendizado e não de curiosidade, e realmente podemos aprender muito com essas entrevistas. Bom, o vídeo original tem quase 2 horas de duração, sendo assim irei selecionar alguns pontos bem específicos, e quem quiser assistir o vídeo completo irei deixar o link na descrição. Vamos lá! A disposição de poder estar conosco e compartilhar um pouco da sua história de vida, encarnado, depois desencarnado, para que também nós possamos aprender. Agradeço a oportunidade de falar. Pode perguntar? Sim, a gente vai levando assim. Eu vou responder, né? Claro. Que me foi permitida? Sim. Você foi uma moça? Uma moça? Eu estou muito acostumado a esse tipo de trabalho, né? Sim, claro, claro. Mas uma moça que sofreu demais. Eu acabei me suicidando. Ai. Hoje, eu já estou vivendo em outro lugar, com a ajuda de outras pessoas. Uhum. E elas me permitiram que eu viesse colocar a minha história. Sim. E aqui estou. Primeiramente, peço desculpas por não conseguir me expressar tão bem. Que isso? Mas esse é um trabalho. Uhum. Eu ainda não sou habituada. Claro, claro. Mas farei o meu melhor. Sem problema algum. A senhorita, então, poderia contar-nos um pouco da sua infância enquanto encarnada? Posso. Embora eu não saiba quanto tempo isso se passou, eu só me lembro. Eu nasci como uma criança muito pobre. Numa casa pequena, onde existia um sentimento de ódio profundo entre aqueles que me conceberam. Logo de cara, percebe-se muita dificuldade para que o espírito pudesse se manifestar. E dá para ver que ele sente, de alguma forma, um certo desconforto. Nessa primeira parte é relatado a infância difícil da jovem, cercada de ódio, desentendimento e, além de tudo, a pobreza. A fim de preservar a emoção de vocês, não irei deixar todo o relato do espírito, pois aconteceu algo demasiadamente terrível que poderá impressionar as pessoas mais sensíveis. O fato é que o espírito comunicante não conseguiu superar o sofrimento da infância. Perdera a mãe vítima de violência doméstica e o pai se suicidou. Viveu até os 15 anos em um orfanato, sem amigos, sem conseguir superar o que aconteceu, sem perspectivas, e acabou também tirando a própria vida em uma situação de completo desespero por tudo que havia passado. Felizmente, isso é muito comum em muitos casos de suicídio. Os gatilhos geralmente são uma infância difícil, traumas psicológicos, falta de afeto, falta de amor, e isso acaba gerando um vazio existencial. É de extrema importância que as pessoas que estejam passando por situações como essas façam acompanhamento por profissionais qualificados, psicólogos, psiquiatras, enfim, apoio espiritual, e que recebam todos os cuidados necessários. Mas vamos continuar. No trecho seguinte, irei deixar ela relatar o porquê fez o que fez, como aquele que comete um ato contra a própria vida se sente. Que o peito apertava. Às vezes nem respirar conseguia. Ai. Até chorar já fica difícil. Ixi. Sensação de impotência. Mas acima de tudo, eu não conseguia ver qualquer sinal de melhoria, qualquer coisa boa no mundo. Não conseguia enxergar. Eu nem sei se as pessoas tentavam me alegrar. Ai. Porque eu não conseguia sorrir. Era como se eu enxergasse um mundo como eu conheci. De ódio, de brigas. E como se a única coisa que eu amasse tivesse sido tirada. Claro, claro. Como nada, se nada mais eu pudesse amar. Certo. Entende? Sim. Eu não tinha vontade de me levantar, de falar, de ter amizade. Então, muitas vezes eu me fazia de desapercebida. Eu queria que ninguém percebesse que eu existisse. Ah. Entende? Sim, sim. Que eu pudesse ficar no meu canto. Ah. Até que um dia aquilo passasse. Sim, claro, claro. Essa é a minha vontade. Ah. Mas o problema, moço. Sim. É que cada vez mais eu me via no abismo. No escuro. Era como se eu fosse dar um passo para qualquer lugar que eu virasse, eu caísse. É importante que ouçamos com atenção para, quem sabe, ajudar alguém que possa estar na mesma situação. Agora vamos avançar para o momento do ato. Máxima atenção, pois é um trecho muito importante e revelador. Instantes após o desencarne. Vamos lá. Eu acho que desde aquele dia da morte da minha mãe, Eu me preparava para esse dia. Ter coragem de fazer o que eu fiz. Que moço. Sim. Muitas vezes. Aquele que tira a própria vida. Ou aquele que tem vontade de tirar a própria vida. Sim. Não tira por falta de coragem. Aham. Nem por falta de vontade. Ah. Eu, na verdade, havia decidido que não queria mais ficar nesse mundo. Uhum. Então eu me enforquei. Dentro do quarto, sozinho. Problema, moço. Uhum. É que depois... Ai. Eu percebi... que não acabava. Eu sentia a dor. Sentia. No meu pescoço, a falta de ar. Uhum. Mas quando eu olhava pro meu corpo, eu conseguia me mexer. Eu olhava ao redor, uhum, e era o mesmo quarto. Uhum. Só mais escuro. Era como se não tivesse mais a luz do sol no quarto, sabe? Sim. Como se ele tivesse com as janelas fechadas. Ai. Mas não tava. Não tinha uma luz ali dentro. Uhum. E eu não sei nem quanto tempo eu permaneci ali, uhum, com essa corda e essa sensação. Junto. De todas as minhas dores. Que me afligiam antes de cometer um ato. Na verdade, pra ser muito sincero, uhum, eu acho que por muito tempo eu achei que não tivesse dado certo, sabe? Sim. De que a qualquer momento eu ia entrar pela porta do quarto, uhum, e me tirar da corda que eu havia pendurado. Uhum. Isso nunca aconteceu. Ai. Foi aí que eu comecei a me dar conta de que a vida tinha acabado da forma que eu entendi. Uhum. Mas que o sofrimento ainda era o mesmo. Nossa. Eu consegui me desvencilhar da corda. Mas eu acho que esse foi o momento mais difícil, moço. Uhum. Porque foi nesse momento que tudo aquilo que eu sentia era como se ganhasse vida. Uhum. Vida e da própria, sabe? Relato extremamente difícil, mas é importante. Principalmente para aqueles que pensam que com o fim da vida física se vão todas as dores além de não cessarem, são ampliadas. O espírito revive todos os seus problemas existenciais e ainda fica preso ao evento. Vamos ouvir agora um importante conselho do espírito para quem pensa em cometer essa loucura. Vamos lá. Então... eu achei que se eu acabasse com a minha vida, uhum, também acabaria, né? Claro. Sei que era uma coisa prática de se pensar. Uhum. O único problema é que não é assim que funciona. E é por isso que hoje eu resolvi abrir a minha história. Para todos aqueles que, como eu, sofreram, uhum, ou sofrem, tenham consciência que tirar a própria vida não vai acabar com o sofrimento. Na verdade, só vai te deixar mais só. Em alguns momentos, ou em muitos deles, você vai viver aquilo com uma intensidade muito maior. Hoje, aqueles que me acolheram me explicaram um pouco da minha história. Também explicaram que todo mundo tem a chance de olhar para o outro lado, que basta se abrir, procurar amar. Mesmo que seja uma florzinha, moço. Se você tiver isso dentro de você, já existe uma esperança. Entende? Sim. O amor é a chave para interromper o sentimento de vazio existencial. Voltar-se para ajudar os outros, essa é uma grande lição que não pode ser ignorada. Vamos ouvir agora o momento mais importante e mais emocionante, o resgate da jovem. Mas antes quero que vocês deem like. Foi muito difícil decidir trazer esse conteúdo para vocês, mas devido à importância do tema, tomei coragem. Então, por favor, deem joinha, não custa nada e ainda vai ajudar esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Compartilhe também com quem você acha que precisa assistir a esse vídeo. Dito isso, vamos lá. No momento do resgate, após o espírito reviver os mesmos traumas por anos, chegou um dia que tudo cessou. Vamos ouvir com muita atenção, pois é muito emocionante. Vamos lá. Ou era um filme que passava, como é que era? Era sentimento real, doía de novo, se sentia enforcada de novo, como é que era isso? É como se... se você estivesse vendo uma cena. Só que ao invés de você... assistir a cena, você está dentro dela, sentindo aquilo. Nossa. A dor, o calor, o frio, o choro. Literalmente, moça, é como se você vivesse a cena de novo. Só que a diferença é que você tem consciência de que a cena passou. Entende? Sim. Você não entende porque está passando por ela de novo. Sendo que aquilo que você está vendo é justamente aquilo que você não quer ver. Mas, moço, sim, eu também não sabia o que eu queria ver. Porque era só aquilo que eu via. Claro. Entende? Sim. Tinha noção de como fazer aquilo parar. Certo, mas chegou uma hora que parou. Como é que foi esse momento? Um dia, moço. Uma dessas cenas. Sim. No momento em que meu pai queria violentar minha mãe, matá-la. Ela se levantou e o abraçou. Quando ela o abraçou, ele sumiu. E quando ela olhou para mim, e todo o amor que eu sentia por ela ressurgiu. Ressurgiu? Ela me deu a mão. Conversou comigo. Me explicou o que estava acontecendo. E disse que ia me tirar dali. Mas que eu não podia mais sentir o que eu estava sentindo. que a vida não tinha acabado. Sim. Porque ela não acaba. Uhum. E na verdade, que a vida ia recomeçar. E que ela ia cuidar de mim pelo tempo que ela não pôde cuidar. Então, moço, ela me deu a mão, abriu a porta e a gente saiu. E eu nunca mais vi a cena e aquele quarto na minha vida de novo. O que eu posso dizer, moço? Sim. É que tenho sempre fé. Sim. Porque todo aquele sofrimento que eu passei foi desmontado com o abraço da minha mãe. Com o abraço de quem eu amava. Com o abraço da única pessoa com a qual eu aprendi o que era amor. Entende? Sim. Então, o sofrimento passou a não existir mais. Eu comecei a ter mais alegria e vontade da vida. Então, ela me levou, me apresentou seus amigos, familiares, pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Sim. Mas eu já entendo que a vida é muito mais do que aquele meu sofrimento. A vida, na verdade, é o que a gente tem dentro da gente. Não importa onde você está. Maravilhoso, não é mesmo? Tudo cessou com um abraço, o perdão, o amor. A vida é aquilo que temos dentro de nós e todo lugar é lugar para amar. Essa lição merece ser aprendida e vivida. Bom, no trecho seguinte, o Espírito vai revelar que foram feitas inúmeras tentativas de resgate, porém, o Espírito estava inacessível. Vamos ouvir. Então, muito tempo depois, eles me deixaram saber mais sobre a minha situação, né? E na verdade, aquela não foi a primeira tentativa. Hã? Não só dela, mas de toda uma equipe que ficava com ela, né? Ah, tentativa de... Mas eu nunca os enxergava. De te abraçar? Tentativa de te abraçar. De me acessar, moço. Ah, claro, claro. Porque eu só via aquilo, o sofrimento. Ah. Entende? Sim. Então, num determinado momento, daquela condição já, vamos dizer, me cansava, sim, um pouco mais, ou num lapso daquele meu sentimento, eles conseguiam mudar a cena. Sim. E tudo aquilo que eu queria que acontecesse, aconteceu. Eu tive ela de volta. Então aquilo desmontou algo que eu acreditava, né, moço? Uhum. Que eu vivia com todas as minhas forças, com toda a intensidade. E hoje eu entendo que só recebe ajuda quando a gente se permite ser ajudado. Ah. E talvez em todo o período da minha vida, sim, eu não tenha me permitido isso. Só recebe ajuda quem se permite ser ajudado. Mais uma importante lição deixada por esse espírito. Por mais que se queira fazer alguma coisa para ajudar alguém que passa por depressão ou problemas como o relatado, somente aquele que passa por isso tem a chave para sair da prisão que colocou a si mesmo. Mas isso não significa que não possamos estender as mãos para auxiliar. Vamos à última revelação. Vamos ouvir. Eu vim para essa vida de carne? Sim. Para viver um determinado período. Certo. Para viver uma determinada quantidade de experiência. Como eu tirei minha vida antes disso? Muito daquela energia que ficava comigo não foi dispersa. Continuava comigo. E aquilo dava força para criar a minha realidade. Então, enquanto essa energia que era minha não foi dispersa, seja por qual processo for, né? Eu não consegui acessar uma outra realidade. A pessoa que comete esse ato de desespero fica sozinha. Entra em um looping, estado muito difícil, onde ficam presas energias vitais que acaba por criar um mundo paralelo, particular, onde é revivido os traumas e os momentos derradeiros do último suspiro. Isso acaba gerando uma barreira impossível de ser transposta pelos benfeitores espirituais, até que toda aquela energia seja esgotada. O Espírito revelou que as orações ajudam nesse momento. Por isso, peço aos amigos e amigas que reservem um momento após esse vídeo para que coloquem em suas orações para aqueles que se suicidaram. Esses precisam de boas vibrações. Por isso, convido a todos que assistiram o vídeo até aqui que peçam intercessão do Mestre Jesus para esses espíritos infelizes. E quem está passando por esse momento de dificuldade, façam orações, busquem ajuda, procurem instrução, vocês não estão sozinhos. Bom, ao lado temos outros vídeos relacionados ao tema, conto com seu like e inscrição, ativem todas as notificações para não perderem os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima conversa. Namastê. Muita luz para todos e até a próxima. Tchau!